Abrindo com chave de ouro, Clube do Caipirão de 2014, Tristeza do Jeca, com Tunico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil de 1958. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Que maravilha, mais um ano, hein? Seja muito bem-vindo ao Clube do Caipirão 2014. É, seu moço, vamos juntos defendendo a tradição por mais um ano, se Deus quiser. Vamos ouvir Lourenço e Lourival, de 1978, Velha Porteira. Pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo que um dia deixei. Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. Deixei seus morões pelo tempo ruído, no solo caído também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Hoje é a festa dos seus 15 anos.

Amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais. Ei, já foi amado igual eu fui. Ei, amou na vida o quanto amei e perdeu pra sempre o seu. Amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta a chamar. Quem já foi amado igual eu fui? Quem amou na vida o quanto amei e perdeu pra sempre o seu. E a tradição continua. Clube do Caipirão. Põe mais lenha na fogueira, não deixe o fogo apagar. A cerveja tá gelando, a picanha eu tô salgando e mulher não vai faltar. Vida complicada, cada dia só melhora. Todo dia da semana tem cerveja e tem viola. Não pense que é muito fácil a vida que estou levando. Beber 30 vezes por mês e 12 vezes por ano. O fogo apagar, a cerveja tá gelando, a picanha eu tô salgando, e mulher não vai faltar. Assim vou levando a vida, veja a minha situação. Não sei se isso é defeito, gostar de tudo que é bom. Tem gente me defamando e tá coisa que eu odeio. Tá com inveja de mim e louco pra tá no meio. Fogueira, não deixa o fogo apagar. A cerveja tá gelando, a picanha eu tô salgando e mulher não vai faltar. Não tenho muito dinheiro, mas também não tá faltando. No braço dessa viola eu levo a vida cantando. Não dou tempo pra tristeza, eu vivo só de alegria. No meio da mulherada, no meio da cantoria. Põe mais lenha na fogueira, não deixa o fogo apagar. A cerveja tá gelando, a picanha eu tô salgando e mulher não vai faltar. Minha Vida com Jades e Jadson aqui no Clube do Caipirão. Antes tivemos a belíssima canção do Itapuã, O Futuro é uma Incerteza, na interpretação de Zezé de Camargo e Luciano. Antes ainda, Os Primos Abel e Caim, gravação de 1988, Velhas Cartas. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. Muito bem, é hora do intervalo. A gente volta na sequência. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. A Juju já passou o café. Juju, põe um golinho aqui pra nós. Isso, faz favor. Aê, Juju, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura, é bom demais, né, Su? É verdade. É, não tem hora, pode ser de manhã, pode ser à tarde, à noite, o cafezinho é sempre bem-vindo. Das melhores. Isso, vão apreciando um café, ouvindo Moda Sertaneja, na ponta da agulha, sinalizou o companheiro Zé Luquinha, Amor Dividido, com as Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico. Sofremos assim.

inteiro, vivendo de recordação, olhando seu carro velho, jogado no mangueirão. Vive um triste carreiro, lembrando do tempo que foi. Reis do Batidão, Carlito Baduí e Elias Filho, de 1983, ouvimos Herança de Carreiro. Antes tivemos Leito de Hospital com Tião Carreiro e Pardinho, gravação de 1988, e Besta Bailarina, moda de viola com Zico e Zeca, de 1964. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, twitter@ Clube do Caipirão, no Facebook, Clube do Caipirão. Para ficar por dentro do nosso mundão caboclo, www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. No Batidão do Balaio tem mais moda, isso? Ô Caipirão. Oi. Ô Caipirão, tá com uma moda pra mim aí, ó? Isso, vamos ouvir sim, vamos ouvir A Viola e a Pescaria com Goiano e Paranaense. Me perguntaram, respondi com alegria, das coisas que eu mais gosto, que alegram meu dia a dia. Gosto de mulher bonita, de viola e cantoria. Pra completar meu prazer, eu gosto de pescaria.